Concern is the third witness on all this. Tantra Vilma 0-5, desça para 2000 pés, informa Juste na 097. Desce para 2000, no 097, na 3190. Sulu, Juliette Sierra, passa 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, ou Sierra. Poste através de Paris. Sierra. Gol no 077, decola 05, chame controle no 20, decimal 8. Gol no 077, decolando assim, escuta, com a saída, lenda, da EL, lenda, brinca. Gol no 077, boa tarde, mantenha a pista do saída da EL, sub mantenha 360. 360, sem restrição com a saída, senhora. Ah, restrição apenas para pista 28, gol no 077. 6-0 pela esquerda, guarda. 77. Autorizado da presente, direto Leda. Direto Leda, gol 1077. Estabilizou, tá 3190. Firme. Tantra 3190, complexo do procedimento. Chame torre 118-95. 118-95, grato. Paulo Salvador, web 6720. Torre Salvador, uma boa tarde, tá 3190, final da 10, baixado, checado. Tan 3190, mantém aproximação, informarei pista corrigindo. Tem livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão no zero, ciente, Tan 3190. Pouso, estava numa final curta da pista 97, irá prosseguir agora uma base para a pista 10, atrás da aeronave da Gol, que se encontra passando agora o Pau da Lima. Serra, faça 360 novamente e vá aguardar minhas instruções, tá ok? Vou pedir pro senhor se afastar um pouquinho mais do eixo de decolagem, está muito próximo, tá ok? E por enquanto, faça 360 e aguarde as novas instruções. Teria intenções de prosseguir para pouso 990? Tá sempre, senhorita. Só aguardando aqui a instrução, vai afastar do eixo da decolagem. É, não compreende a mensagem. O senhor teria intenções de prosseguir para 190? Tá sempre. Tem intenções da 190. Tá, visual com tráfego na final da 10 nesse momento? Negativo. Afirmativo. Assim que tiver visual com tráfego na final da 10, me reporte, por favor. Sim. Tan 3190, livre pouso. Livre pouso, Tan 3190. Bruno de Leclerc, tá visual com tráfego na final da 10. Zulu Juliette Serra, ingresse perto do vento da 10 e aguarde para girar base. Pode manter a presente proa e aguarde para girar base. Gente, presente proa aguarda. Final da pista 10. Bravo, para informação, a pista 1735 está impraticável devido ao tráfego do índio novemberal que furou o pneu nesse momento. Aguarde, o senhor teria condições de. Teria intenções de decolagem da 10? Afirmativo. Então cruza a pista nesse momento e vai e para o táxi Quebec Mike Lima. Na Lima vai chamar o solo em 121 decimal 9. Tan 3190, solo 09, direito no 219. Direito no 219, Tan 3190. Torre do Zulu de Leclerc. Zulu Juliette Serra autorizado, final da 10, informe final de 2 milhas. Vamos lá. Alfa Juliette para o número 5, Tan 3190, sente. Salvador, 35241. Segue 5251. Aqui estamos em contato com a companhia, foi feito um DLAC para os 48. Afirmativo, estamos em frente. Vamos fazer essa sugestão. Aqui, enquanto o senhor verifica isso aí, eu vou perguntar. Estou esperando o nome do rapaz que recebeu o DLA. Afirmativo. O Triple 5219 solicita voar direto ao destino. Poderia coordenar. Entra, pare com a relação, trip 52 no lado. Aguardar, obrigado. O Juliette Serra, pouso autorizado, cabeceira 10, corrigindo. O vento no 40 graus, 79. Juliette, prefixo final da 10, Zulu Juliette Serra. Paulo, cruzamento aqui do Paulo. Lima, Quilo Bravo, agora com solo em 121 na decimal 9. Vai manter a posição e chamar o solo em 1219. No ponto de ajuda desse.

Guardião 02, continua a aproximação, resposta rotatória. Se possível, coordenar a saída coral pra gente. Boa tarde. A escuta, parte 3, obrigado. Estou com o tráfego decolando da cabeceira 10, vai fazer curva esquerda, tá ok? Mas já tá ciente da rescisão, vai manter por até 2000. Vai ingressar perna do vento, pista 10. O avião tá ciente, tá aproximando aqui pela estrada do coco. Tá aproximando aí pelo setor norte da torre. Se possível. Pode aguarda Aron, Pouca? Pouca, obrigado. Lima Quilo Bravo, decolado ao 18. Chame controle na sequência 120-18. Atente às restrições da carga. Vai chamar o controle 208, Quilo Bravo. Olha, boa tarde, Papatango Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, boa tarde. Contato radar, mantenha perfil da saída Momo, submantenha 100. Momo, submantenha 100, quando possível, essa visita voa direto Petrolina, radial é 350. Sim, aguarde de coordenação, Lima, Quilo Bravo. Tá. Controle de voo número 2, informação Santos. Voo número 2, boa tarde, essa é a identificação, chegada Mari, desça para nível 050. Desceu Mari 050, número 2. Já é o 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da 3, 3 da Bruno, 856, tá aguardando o copo. Bruno, 856, fica autorizado, 3 autorizado, autorizado, autorizado, autorizado, autorizado, autorizado. Para Recife aprovado pela 358, Fuca Caju 5465, transponde 208, controle. Voo 1856. Autorizado, meu filho, eu sou o Paulo Baderno, esquerda, Cucara, Caju, apareci 58. Controle 208, transporte 54. Livre de restrições, desça para 3 mil pés, informa ajuste na 0-8. 0-8, voo Romeo 2, 3 mil pés. Esse contato aqui já foi mandado para a sala IR, por que você já recebeu alguma coisa? Não sei se você está pronto. Approve the lineup and take off. Wind 140 degrees, 07 knots, QNH 1018. Beautiful lineup and take off runway 10, QNH 1018, Portugal 022. Rumo 601, informa o tráfego, 11 horas, 17 milhas, rumo norte, Charlie 402, subindo restrito para nível 070. Papatango, Lima, Kilo Bravo, informa o tráfego, 1 hora, 1,6 dúzias de milhas, rumo sudoeste, descendo restrito a nível 080, Boeing 737. Vê se está levantando. está vindo algum aeródromo, está em quanto milha para a rodatória? Enche para ingresso no circuito, chame torre 11895. Enche, fica escaladão. Patango Vitor Charlie Hotel. Patango Vitor Charlie Hotel, reporte a 3 milha Dona 7. Dele? Pronto. Voo no 612, desça para 2 mil pés, ajuste no 098, autorizado LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, chamará estabilizado no 098. 092. Estamos prontos para o push e o acionamento. Após abro direto conquista, retorno, ponte claro. Estamos para o táxi, se liga sem freio. Reporte ele para o táxi, 5241. Air Portugal 022, Airborne 829, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. 120.8, Air Portugal 022, boa tarde. Vitor Charlie Hotel, avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 140 graus, 079, QNH 108. Entre Vitor Hotel. Report, Air Portugal 022. Enche tráfego ultrapassado, desça para o nível 060. 060601. Gol no 601, não reautorizado, desça para 3 mil pés, informa ajuste no 098. Desce para 3 mil pés na Bonfinho, na 601. Lima, Quebec, Bravo, tráfego informado foi ultrapassado, continue subido para nível 100. Lima, Kilo, Bravo. Solo Drip 5241, estamos prontos para o táxi com 44 no POB, 3 horas até no convite. Aqui, ponto de espera 1895, na linha do táxi, confirmando é 41 o POB.